possível for, passa de mim esse cálice, lágrimas de sangue derramei, mas seja feita a tua vontade. Me açoitaram com palavras, me ensina, Senhor Jesus, fazer das pedras que me feriram o coração um altar, Senhor, pra tua adoração. As acusações contra mim, Pai, diga cálice pra quem quer me ouvir, pro mundo saber que me amas. Se possível for, passe esse cálice de mim. Lágrimas de sangue derramei, mas seja feita a tua vontade. Me açoitaram com palavras, me ensina, Senhor Jesus, fazer das pedras que ferir o coração um altar, Senhor, pra tua adoração. As acusações contra mim, Pai, diga cálice pra quem quer me ouvir, pro mundo saber que me amas. Se possível, esse cálice. As acusações contra mim, Pai, diga cálice pra quem quer me ouvir, pro mundo saber que me amas. Se possível for, passe esse cálice de mim. Passa esse cálice de mim. Passa esse cálice de mim.